você faz. O tempo vai mostrar do que você é capaz. Erga a cabeça, tire a carapuça, mas por favor não vá perder a conduta. E fica ligado, você sabe como é. Os homens tão de tocaia pronto pra meter o pé, não bota fé. Parceiro, é melhor não acuar, pelo menos a favela eu sei que não vai recuar. Pro burguês sou marginal, pra polícia o indivíduo, e pro jornal local o cara que dispara o tiro. Ativo como sempre, totalmente desguiado. Se sistema podre eu vou dar muito trabalho. O bagulho aqui é sério, não é miguelagem. Não pega o microfone pra pagar de pavulagem. Cada palavra dita uma nova emoção, de sentir adrenalina, o beat do coração. A molecada no veneno que vou, cê nem imagina. Mesmo assim me cumprimenta falando, é nós na fita. Tem uns que tão de boa, outros tão na correria. A escola é a rua e o trampo flanelinha. Conforme seja dita, a verdade é uma só. Só não quero ver com meus mano na pior. Periferia é rei, eu sei e você sabe. E quem é rei nunca perde a majestade. Entre os ecos do infinito eu grito. Eu mato a solidão, não tem problema não. Só o tempo vai dizer quando vai melhorar. Bala e cruz em cima da costa. Mas se eu me ajoelhar não é pra fracassar. O caminho é muito árduo, não dá pra voltar. Eu tive uma pá de motivo pra parar, mas tô aqui, ninguém vai conseguir segurar. Pois sou assim, vaso ruim de quebrar. Não é por mim, é pelo povo que vou cantar. Fico pensando no quanto já lutei, buscando um espaço, mas conquistei. Em meio à tempestade, noite de sono perdido, eu vi a trairagem no olhar do inimigo. Agora sim, posso dizer com razão que o tempo é rei e traz a solução. E quando a gente pensa que já tá tudo perdido, o tempo vem e nos mostra o caminho. No mundo em que muita gente vive em depressão, felicidade até parece ilusão. Às vezes é preciso cair pra saber quem vai ficar do lado e quem vai correr. E mesmo caindo, muita gente não aprende que tudo que se faz vai ser cobrado lá na frente. Pra cada atitude tem uma consequência, pra cada erro feito uma sentença. Então, vamos parar pra refletir. Por que que a gente tá aqui? Perguntas que ninguém consegue responder, que só o tempo vai dizer. Entre os ecos infinito eu grito. Eu mato a solidão, não tem problema não. Só o tempo vai dizer quando vai melhorar. Bala e cruz em cima da costa. Mas se eu me ajoelhar não é pra fracassar. O caminho é muito árduo, não dá pra voltar. Só o tempo vai dizer quando tudo é passageiro. Se foi por necessidade, no crime ou por dinheiro, é muito fácil me julgar pelo meu modo de andar. Queria ver você aqui cantando no meu lugar. Contudo me transformei, espelho pros moleque. O que vejo, o que escrevo é o que se reflete. Mas tem algo que o tempo não muda e nem cura. Mas é lá sociais, ludibriação. Inimigo antissistema, defensor da minha cultura. Gabriel na certidão, GB com arma na mão. Ostentar um sentimento difícil de retratar da forma que escrevo, já deve imaginar. Muita saúde é o que quero pra trocar de novo. Orgulho em ser daqui, pela origem de caboclo. Compromisso com quem ouve, entende o que falo. Linguagem explícita pra vir de embalo. Pra somar, pra lutar, agora articulado. Estudo a quebrada, defensor do favelado. Educação, é arma pra rua, ocupando a mente, longe das armas que fura. Só o tempo vai dizer tudo que ainda não sei. Quem é bobo da rua e quem são os reis? Transmissor da paz, envolvido pelos prantos. O bobo virou rei e o rei virou monstro.